Agora, aqui na sua rádio, você tem um encontro com o melhor da música brasileira. Clássicos da MPB. Clássicos da MPB. Os grandes artistas que fizeram e fazem parte da história da nossa música. As canções que marcaram e não saem da sua memória. Aumente o volume. Está no ar. Clássicos da MPB. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais uma edição do programa Clássicos da MPB. O que há de melhor na música popular brasileira todo final de semana no seu rádio, com a produção e apresentação de Felipe Araújo. Eu tenho imenso prazer de estar em sua companhia nos próximos 120 minutos. E claro, nós vamos trazer para você os grandes astros e estrelas da música popular brasileira. Para abrir o nosso programa de hoje, eu trago a voz de Zélia Duncan e logo na sequência, o cantor Biafra. O que você quer? O que você sabe? Não é fácil pra mim. Meu fogo também me arde às vezes. Me vejo tão triste. Onde você vai? Não é tão simples assim, porque às vezes meu coração não responde, só se esconde e dói. Por favor, não vá ainda, espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer. Não vá ainda, não, não vá ainda. Me diga como você pode viver indo embora sem se despedaçar. Por favor, me diga agora, ou será que você nem quer perceber? Talvez você seja feliz sem saber. Por favor, não vá ainda, espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer. Não vá ainda, não, não vá ainda. Por favor, não vá ainda, espera anoitecer. A noite é linda, me espera adormecer. Não vá ainda, espera anoitecer. Clássicos da MPB. Antes que eu te esqueça e tudo se acabe, eu quero apagar do meu corpo a tua memória. E quero riscar o teu nome da minha história. Antes que eu te esqueça e depois não exista nada entre nós dois. Não, não. Antes que eu te esqueça e tudo se acabe,

você eu vejo. Eu ando meio perdido, sem saber então se é melhor ou não te esquecer. E o teu silêncio é um castigo, essa decisão já é diversão pra você. Vou embora, pensei em viajar, mas eu já me vejo chorando. Nesse vai, não vai, você entra e sai, e eu fico aqui te esperando. Eu vejo você passar, eu vejo você voltar, eu vejo você, eu vejo. O melhor da música popular brasileira. Pode relaxar. Tivemos a presença de Fanzine e Eu Vejo. Júnior Lambert, a música Sem Roupa. Você está acompanhando Clássicos da MPB. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta trazendo Banda Eva. Clássicos da MPB. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E nós estamos de volta com o Clássicos da MPB. O nosso muito obrigado a você que está ligado e acompanhando o nosso programa de hoje. A presença de Banda Eva no nosso programa. Logo na sequência, Nico Rezende. Sei que você gosta de brincar de amores. Mas ó, comigo não, sei também que você eu não sei, mas nada, um dia você vai ouvir de alguém o que ouvi de ti, então irá pensar como eu sonhei em vão. Não vá ou vá, você é quem quer saber. Eu amo você. Sei que você gosta de brincar de amores, mas ó, comigo não, oh, comigo não. Sei também que você eu não sei, mas nada, um dia você vai como eu sonhei em vão. Não vá, oh, vá, você é quem quer saber. Eu amo, quer saber. Eu amo, quer saber. Eu amo você. Estamos apresentando Clássicos da MPB com Felipe Araújo. Esqueci, eu quis e você quis. A sorte não nos ajudou. O tempo passou. É. O amor quando começa é sempre para sempre. Eu fiz você feliz e sei o quanto me amo, mas acabou. Amor e paixões, como explicar? ódios, razões, pra que relembrar? Homem, mulher, loucuras de amor, quem pode condenar? É sempre a mesma história, brigas por amor e glória, é pegar ou largar, mas bem melhor é namorar e recordar. E sei o quanto me paixões, como explicar? Ódios, razões, pra que relembrar? Homem, mulher, loucuras de amor, quem pode condenar? É sempre a mesma história, brigas por amor e glória, é pegar ou largar, mas bem melhor é namorar e recordar. Banda Eva trouxe um sucesso que foi tema nacional de Locomotivas em 1977, gravado por Cassiano, a música Coleção. Tivemos Nico Rezende com a música É Sempre a Mesma História. Você está acompanhando Clássicos da MPB, todo final de semana com Felipe Araújo. E agora eu trago para você o saudoso Emílio Santiago e logo na sequência a presença do cantor José Augusto. Thank you.

assim. Clássicos da MPB, um programa feito com o que há de melhor da música popular brasileira. Sucessos de todos os tempos. Coisa rara de se ver, verdadeira e forte como um temporal. E tanto faz, quanto você pode ter. No final somos histórias pra contar. E tanto faz, quanto você pode ser. Você vale quanto poderá amar. Não existe só um caminho pra seguir, somente um jeito de se alcançar. Por isso pense bem, por onde você quer ir. O que vale é quem irá te acompanhar. E tanto faz, quanto você pode ter. No final somos histórias pra contar. E tanto faz, quanto você pode ser. Você vale o quanto poderá amar. Somos histórias pra contar. E tanto faz, quanto você pode ser. Você vale o quanto poderá. Luiz Carlos nos interpretou a música Sempre Há Saída. Vini, tanto faz. Estamos apresentando clássicos da MPB para você todo final de semana com Felipe Araújo. E agora você confere na composição de Antônio Marcos a voz da cantora Joana. E depois Patrícia Marx, fechando a primeira hora do nosso programa de hoje. Sempre no meu coração. teus gestos guardarei, e na minha solidão, quando eu rezar, te lembrarei. E se a vida mesmo assim me negar o teu te levarei em mim, sempre no meu coração. Sempre no meu teus gestos guardarei, e na minha solidão, quando eu rezar, te lembrarei. E se a vida mesmo assim me negar o teu perdão, eu te levarei em mim, sempre no meu. Clássicos da MPB. Não vai.

pista de um bolero, versado em sombras, meia luz, soluzando o meu canto uma canção, enquanto espero. Clássicos da MPB, o melhor da música popular brasileira. Fechando mais uma sequência do Clássicos da MPB, eu trouxe o cantor João Bosco com a música Enquanto Espero. Ed Mota, Fora da Lei. Você está acompanhando Clássicos da MPB, o que há de melhor na música popular brasileira para você. Nós vamos a mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente traz uma composição do compositor e cantor Belchior, na voz de Elba Ramalho. Clássicos da MPB, os grandes sucessos da nossa música. De volta no seu rádio, Clássicos da MPB. E nós estamos de volta com o Clássicos da MPB, pela sua emissora preferida, pela sua emissora favorita. Todo final de semana, Felipe Araújo tem o imenso prazer de lhe fazer companhia. Agora eu trago a presença da cantora Elba Ramalho e logo na sequência, o grupo Quarteto em Si, com a participação também do grupo MPB4. Trevo a 100 por hora, ó meu amor, só tens agora os carinhos do motor. E no escritório em que eu trabalho e fico rico, quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Cada luz de mercúrio, vejo a luz do teu olhar. Passa as praças, viadutos, nem te lembras de voltar. De voltar, de voltar. No Corcovado, quem abre os braços sou eu. Esta semana o mar sou eu. Como é perversa a juventude do meu coração, e só entende o que é cruel, o que é paixão. As ruas são duas estradas nuas em que foges do que é teu. No apartamento, 8º andar, abro a vidraça e grito quando o carro passa. No infinito sou eu. Está apresentando Clássicos da MPB.

tive antes. Às vezes nunca amantes, nunca além. Às vezes nunca te quis. Às vezes nunca infeliz, nunca ninguém. Não te reconheço mais. Tuas roupas são outras e soltas de mim. As palavras da tua boca, te vejo e pareço louca. Popular brasileira, representada pelos melhores intérpretes, você ouve no Clássicos da MPB. Apresentação: Felipe Araújo. Na boca, o gosto do beijo.

de parar. Na vida tudo muda, não tem volta. Finalizando mais um Clássicos da MPB, nós ouvimos Fábio Júnior com a canção Só Você, Roupa Nova, O Sonho Acabou. Meus amigos, nós estamos finalizando Clássicos da MPB. Felipe Araújo agradece o seu carinho e a sua preferência em nosso programa. Na próxima semana, estaremos de volta com mais um Clássicos da MPB. A você, o nosso muito obrigado e um grande abraço. Esse foi o Clássicos da MPB. De volta na próxima semana.